vezes relaxa e mistura. Se precisar de ser, você crê que a gente ainda dura. Nem quer, tudo parece ser quando se tem promessas tão iguais. Melhor não ser você, conferir, filha da puta. Sempre mensagens tão bonitas. Pra me enganar você pode escrever toda a família mais. Tudo vão crescendo, vão sabendo que os crimes são iguais. Descobre em você o mesmo, filha da puta. Se precisar de ser, você crê que a gente ainda dura. Nem sempre tudo parece ser quando se tem promessas tão iguais. Melhor você conferir.